Pessoas nas ruas foram exterminadas. Na escuridão da noite, bem na luz do dia. Veja lá você, sem piedade, tem nenhuma vida. Não se importa nem com quem se iria. Mas quem vai pro saco é da periferia. Pense, pense, pense, pense, pense muito bem. Será que existe essa porra da lei? Fique, fique, fique, fique, fique, fique esperto. Se desacerto, você vai pro além. Pro além. Foram mortos, foram mortos, foram mortos. Foram um, foram dois, foram três. Foram mortos, foram mortos, foram mortos. Quatro, cinco, seis, quatro de uma vez. Foram mortos, foram mortos, foram mortos. Foram um, foram dois, foram três. Foram mortos, foram mortos, foram mortos. Quatro, cinco, seis, quatro de uma vez. Cidadãos brasileiros com moral e mente dignas andam com medos estampados em suas faces. E cabreiros, de algum momento vieram esse abatido. Mas de menos que me é colhido nos ouvidos. Para aqueles cretinos que a verdade dói, dói, é duro de se escutar. Poucos escutos que não sabem onde estão e que se rói, com medo de não falar. Só não cata essa ideia que está fora do ar. Pois sinta a realidade pra quem é de lá, da periferia. Verdade, meu amigo, não só diria. Noia é noia, um zero à esquerda. Vagabundo é vagabundo, não dou nem um segundo. Bandido é bandido, trabalhador, trabalhador. Por aí é diferente. Esse sim, sim, trazem alegrias para sua família. E no dia a dia, um prato de comida. E sem que se omita, a verdade é dita. Olha quanta gente morrendo com justiceiros, com seu alibi. Alis de matar, de menos que me vai ter relatar. Tá, tá, tá, tá. Foram mortos, foram mortos, foram mortos. Foram um, foram dois, foram três. Foram mortos, foram mortos, foram mortos. Quatro, cinco, seis, mortos de uma vez. Foram mortos, foram mortos, foram mortos. Foram um, foram dois, foram três. Foram mortos, foram mortos, foram mortos. Quatro, cinco, seis, mortos de uma vez. Garotos viciados pelo crack, mortos por policiais diante ao povo. Noite passada é encontrado três rapazes mortos na mata do carro. Zona Leste alerta, moradores do bairro São Mateus sentem-se ameaçados por justiceiros. Por justiceiros. Mete a mão no seu cano e já vão atirando. Não querem nem saber quem que foi ou quem deixa é descer. Vinha cá, olha então, veja só você mesmo. No nosso mundo da realidade. Pois a verdade para nós não é difícil se encarar. É de menos se encontrar. Dia após dia, o que é que se vê? Polícia matando, pais de família. Moral desse fato, crianças vivendo no meio das ruas. Vidas matadas sem nenhum motivo ter. Como é que pode racista acontecer? Traficantes passam droga com motivo a diminuir. Os meros jovens que não têm onde adquirir conhecimento para evoluir. Drogas pra nós é matança a longo prazo. Plano já traçado para exterminar o povo pobre que não tem um lar. Foram mortos, foram mortos, foram mortos. Foram um, foram dois, foram três. Foram mortos, foram mortos, foram mortos. Quatro, cinco, seis, mortos de uma vez. Foram mortos, foram mortos, foram mortos. Foram um, foram dois, foram três. Foram mortos, foram mortos. Quatro, cinco, seis, quatro de uma vez. Mas ainda estamos vivos, desgraçados. E há de se chegar um dia desse viver. Viver em paz. Todos têm direito de viver. Uma vida digna sem ter que sofrer. É que o ser humano se respeite entre si. É fatos que foram acontecidos. Os culpados que sejam julgados. E a justiça tem um dia há de ser feita para aqueles que foram pro saco. Foram mortos, foram mortos, foram mortos. Foram um, foram dois, foram três. Foram mortos, foram mortos, foram mortos. Quatro, cinco, seis, mortos de uma vez. Foram mortos, foram mortos, foram mortos. Foram um, foram dois, foram três. Foram mortos, foram mortos, foram mortos. Quatro, cinco, seis, mortos de uma vez. Um salve para o mano Pancho, que Deus o tenha lá no céu. Paz, paz, paz, paz, paz, paz.